Para passar uma manhã de domingo cheia de emoção, fique em nossa sintonia ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, Paulo e Ribeirão Preto. Mas, nesta manhã de domingo, a pedido é música. Nós vamos atender ele que reside em Medellín, na Colômbia, ele que está visitando a nossa cidade, ele que é o senhor Álvaro Correia, em nossa sintonia, ele que é hóspede aqui em São Carlos, do Sr. Walter Gibert, que vive lá em Miami e vive também aqui em São Carlos, onde, nas duas cidades, ele possui vínculo residencial. Sr. Walter Gilbertoni está hospedando aqui em São Carlos o Sr. Álvaro Correia, de Medellín, Colômbia, que nos ouve pela internet. E ele, Sr. Álvaro Correia, juntamente com o Sr. Walter Gilbertoni, gostariam de ouvir, nesta manhã de domingo, em belíssimo arranjo, Lírio Panicari, uma das melhores gravações do Orlando Silva, para esta música do Sirvan, Rococó. Que lirismo, que coisa linda! A interpretação do Orlando Silva em Rococó. Aracide Almeida, Dama do Encantado, também não poderia faltar e desfila para defender do Haroldo Lobo seu grande sucesso carnavalesco, A Mulher do Leiteiro. Tudo isso para ele que reside em Medellín, Colômbia, nos visitando, hóspede do Sr. Walter Gilbertoni, o Sr. Álvaro Correia em nossa sintonia. Ainda Mário Lago compondo. Mário Lago, que foi excelente ator da Nacional do Rio e da Rede Globo. Mário Lago assina. Lírio Panicali fez o arranjo. Chico Alves, o Rei da Voz, canta Fracasso. Mamãe e papai contaram a história dos meus avós, os sonhos que eles sonharam muito tempo antes de nós. Nem rádio, nem aviões havia por atrapalhar o tic-tac dos seus corações. Amar, amar, amar. E no meio do salão, a tremer de emoção, meu avô pediu vovó. Expondo no rosto lindo a rosa do seu rubor, vovó respondeu sorrindo: quero muito, sim, senhor. Noivaram somente um mês, casaram-se logo após. Veio a cegonha e aumentou para três a família dos avós. Era meu prefeito, era meu nenê, tudo bem filho. E naquela confusão, pela vila do Barão, meu avô beijou vovó. Dos meus avós, os sonhos que eles sonharam muito tempo antes de nós. Nem rádio, nem aviões havia por atrapalhar o tic-tac dos seus corações. Amar.

é pleno verão. Existencialista, com toda a razão, só faz o que manda o seu coração. Oi, Chiquita bacana, lá da Martinica, me veste com uma casca de banana na guisa. Chiquita bacana, lá da Martinica, me veste com uma casca de banana na guisa. Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nossa passarela imaginária, Rio Madrigal, Sexteto Colibri e Mário Reis.